Era realmente uma falha que existia aqui no Centro de Saúde e aqui nas redondezas também não havia qualquer tipo de curso de preparação para o parto acessível a todas as grávidas. Existia um projeto em Tábua, mas que não conseguiria abranger todas as grávidas do nosso concelho. Sendo uma área também que tenho muito gosto, então investi e agora estou aqui para permitir que as grávidas tenham um cuidado diferenciado a nível da saúde materna. Projeto. Iniciamos com a população-alvo de casais com 28 semanas ou mais de gravidez, portanto inicialmente vamos começar por aqui, e qualquer grávida ou casal pode vir só a grávida, pode vir o casal, pode vir a grávida e uma pessoa que seja significativa, que se preconiza que seja a pessoa que vai acompanhar no momento do parto e teremos benefícios, certamente. E isto, uma vez que começa às 28 semanas, terá então uma duração de cerca de 3 meses, e isto vai contar então com componentes práticas e teóricas. Exatamente, portanto isto vai ser semanalmente, todas as semanas os temas vão sendo diferentes, para as grávidas terem acesso a vários temas, e em todas as semanas vamos fazer uma modalidade teórica e uma modalidade prática. A modalidade teórica abarcará desde a amamentação, o trabalho de parto, a analgesia de parto, a saúde mental na grávida e na puer, para os cuidados ao recém-nascido, portanto toda uma gama de temas importantes e que as grávidas têm muita necessidade de saber um bocadinho mais. E a parte prática serão exercícios de vinculação entre o casal e o bebê, exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, exercícios de alívios de dores, agora no terceiro trimestre também se torna muito importante, portanto vai ser algo dinâmico. Nós abordamos vários temas, abordamos temas da gravidez, do trabalho de parto e no pós-parto imediato, portanto é um processo continuado. O projeto vai iniciar formalmente, ou mesmo com a presença das grávidas, no dia 19 de junho, portanto daqui sensivelmente a 2 semanas. As grávidas só têm que se dirigir ao Centro de Saúde e perguntar por mim diretamente, Carla Santos, ou falar com a equipa de saúde, o médico ou enfermeiro, que qualquer um deles pode referenciar e fazer a consulta, a entrevista de referenciação comigo. O que eu espero é que as grávidas sintam que isto seja um espaço em que elas se sintam bem, que se sintam acolhidas e que percebam que há muitas pessoas a viver pelo mesmo processo e que tenham ganhos em saúde e que o nascimento do filho seja um momento muito positivo na vida delas.